Ajuda 5-9 autorizado. Serra Bravo, Vita Tango, via Golfo 677, nível 160, saída Coral. Decola da pista no zero, apelo decolagem curva direita, tela 5430. Controle 119.35. Fico na vila, contou de método correto, se não pronto, suspeito, está aberto. Xaname 2, Xaname 2, Xaname 2, autorizado, táxi Alfa, Juliette, portão 04. Juliette, por portão 4, 0-0. Vamos chamar você entre os sítios na frequência 1260, terno 1288. 1260, 1288, vou chamar 6321. Seja com 869, eu sou a Adael, após ela eu vou direto nessa. 869, pronto, copo? Afirmo. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o estereo V e segue conforme. Decolagem pistão 90, curva direita após decolagem. Transponder 5440, frequência do controle Salvador, 119.35. Cruzado Brasil, dia 360, via Rossi, qual da pista 0, cruzando à direita, saída Arbor, Arbor Elefa, presumo 7. Transponder 5440, controle de 935, o gol 1869. Estou no 869 correto, portão 10, chama o pronto, direito. Chamarei como já pronto, bom 89. Afirma, ajuste de altímetro 0012, descendo para 2.000 pés na proa de Duna, de forma estabilizada, sobe o procedimento. Azul 6973, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 0973. 2-0 graus, 1-2-9, confirme novamente o PV, por gentileza. O KB 4-0 para o cômodo dos dois está autorizado a decolar. Dois táxi via, o senhor vai preferir táxi via pista ou táxi normal até o grande pátio? Via pista, vim para o Condor 2. Ok, então táxi via Alfa na sua frente, repórter da Juliette, vai grande. Passagem da Juliette, conta. Autorizado ingresso via taxi Juliette, contorne o grande pátio, reporte no ponto de espera pronto. Juliette vai contornar e tomar na ponto de espera o fono 2-2. decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 109. A decolagem para o ponto 120. Decolado aos 2-1, chame o controle, frequência 1-1-9, controle. Chama o controle, 6935, Condor. Controle Salvador, boa tarde, é o Condor 22. Condor 22, contato radar na decolagem, submando nível de voo 370, via saída da PUC. 370, saída PUC, Condor 22. Estabilizado em LS, está vista da 3894. 3894, confeccional, chame turno. 118, decimal 95. 2,95, obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 120. 120 com 12, pouso autorizado, pista 90, tá 3294. Voador, inicia descida para 500 pés, eu já iniciando descida. Troca o transponder para 0243. Controle o Condor 22. Condor 22, controle Salvador. Está cruzando os 6500 agora? Quanto possível voar direto ao Arago para interceptar os da aerovia. 122, ciente, aguardo para voar direto à posição Arago. Mantendo o risco da saída da PUC. Condor 22, aguardo. Está mantendo, tá, vai guardar o Condor 22. Azul 2591. Azul 2591 está autorizado no pátio 3, chama ataque. 94 no solo 25, direita 121, décima 1 no solo. Direita 121, 1, é o solo da 3, 894. Salvador, boa tarde, azul 4206, assistente de informação Tango, estou estrutura de de tráfego para Recife, nível 360. Zero meia, prepara a Pulca, transição Caju e aguarde a corda. Pulca, transição Caju, grato. Solo Salvador, 3894, satisfeito ao trânsito. Tá 3894, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes do táxi e Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3894. Salvador, o azul 2591 no 513 a bordo, autonomia 04, 16, alterna Terra Brava para Terra, pronto para o táxi. Azul 591 autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Azul 2591 autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Altímetro 1013, informe estabilizado, 9 procedimento. 2000 com a 1003, vai chamar de familiarizado, boa na 6465. 9-3294. Boa, quando 22, voe o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, quando 22. Afirmo, quando 22, chama agora Centro Recife, na frequência 12625, alterna 12545. Pode confirmar a frequência para o quando? 12685, alterna 12545, quando 22. 12685, 1895. Romeu Hotel Juliette Sierra, Torre Salvador, Brasil. Por 206, pronto, cópia? Pronto, só cópia, azul 4206. Alto 4206, autorizado Recife via Peso 17, nível 350. Saída Pulca, transição Caju, decola da pista no zero, para decolagem curva à esquerda. A cela 5447, controle 199, decimal 35. Autorizado para Recife, nível 350, via Éster Zulu 17, Pulca, transição Caju, decola da pista 10, curva à esquerda, transponder 5447, controle 1935, Azul 4206. Azul 4206, correto, chama pronto, pushback instrumento. Ciente, Azul 4206. Belo 43, contato radar, dessa via chegada a ponte para 4.000 pés, Quemendal 10113. 4.000, 10013, na ponte, via, Oceanel 143. Chama a parte. Autorizado, posso estar aqui, boa noite. E ele é, Loro 645. Uno 645, complete final ILS, torre 1895. 1895, torre, boa no 645. Qual é o meu Fox Lima, é o no meu pé? Torre Azul 2591, pronto, compartilhado, de agora. Azul 2591, no ciente, mantém o ponto de espera. Ciente. Responder 5414. Salvador, boa tarde, eu vou no 695. Vai passar o externo, baixar o trabalho. Eu no 645, boa tarde, pouso autorizado, piscina 0, vento no 20 graus, 1220. Me livre, pouso piscina 0, vou no 645. Visual com o Boeing da Gol curtíssima. Autorizado, está presente, cruzar final da 1-0, reporte na base, baixar travado até o Juliette Serra. Fica bom, adotando a 2 horas, a coisa 4 horas, 22 minutos, alterna Galeão. 1-9-6-9, parte principal, fixo Índia, ponto 0 na 0 torre, 1-1-8-9-5, Quemendal 1-0-3. Parte principal Índia, ponto 0 na 0, 1-1-8-9-1-3, 1-1-8-9. Eu sou 2-7-1-2-4, vou possível subir da Aracaju. 2-7-1-2-4. Negativo, senhora, só possível subir da gente mesmo. Olá, ainda é pouca jama. Obrigado. Pois então, 2-7-1-2-4, eu vou no 7-0-7-1. Obrigado. E 5-9-1 autorizado a alinhar e manter. Salvador, Serra, na base, Machado, Salvador. Salvador, Romil, Antônio Juliette, Serra, pouso autorizado, piscina 7, vento 900 graus, uma vez. Serra. 135, Vitória à direita, chama como Salvador, 21, décimo 1. Salvador, 119, decimal 35, transponder 5437. Ativo autorizado o 360 para o Galeão, 297, decola 10, primeira curva direita, potência do Nael, vinda após o voo, Iron, grau 3 de controle, 417. E a 201. Firme o controle e o transponder? Controle é 1935, 1935 e o transponder 4147. 5437. Após 437. Câmera 201, cotejamento correto, Antônio Puxa. Câmera 4. Azul 4206, está pronto para o pushback de acionamento. Azul 4206, portão 8, autorizado, chame táxi. Autorizado para o pushback de acionamento, chame para o táxi Azul 4208. Ele vai na CTR 20 milhas, ao meu patrimônio. Afirmativo, meu comandante, você portará na 20ª, vem lá. Patrulha de passagem Azul 2590, decolando 64. Azul 2591, contato radar, suba via, saída coral para o nível 160. Via coral na 160, 2591. Leão 143, voe na proa, sobre vetor 200, limite ao localizador. 200, limitado pelo localizador, chaneado 6143. Salvador, boa tarde, voo no 166, em Tango, na vertical de aborto. Voo no 166, desça via chegada a Mari, para o nível 050, vigilante. Mari 050, Com 3290, desça via para 2000, Kennedy na 013. 2591, não vou direto Coral. Coral está presente, 2591. Decolagem, 1-2, 1-8-9. Leão 43 para o localizador, curva esquerda, na proa 145, forma estabilizada. 145, vai reportar estabilizado, oceanário 6143. Salvador, 1-1-9-35, obrigado e boa tarde, boa noite, 19. 21, 9, 3 horas e 20, autonomia, alterna, Maceió, Mato Táxi, Azul, 4, 2, 0, 10. 1-2-1. Azul 4-0-1, autorizado táxi, a parte principal, táxi foi índio, ponto de espera da 0 torre, 1-1-9-5, que negar, 1-0-1-3. Teve táxi, passarado, ponto de espera, pronto. Solo 2712, passando 4x4. Azul 2712, autorizado Aracaju, nível 170, Golfo 677. Decola costuma 0, primeira curva esquerda, saída Conde, controle Salvador 208, corrigindo 1-1-9-35, transponder 5452. Falando do plano autorizado 170, e a Conde, primeira curva esquerda, Golfo 677. 19-3-1, controle 452, transporte por 2-7-1-2-2. Confirmando transporte 5452? 5452. Correto, sempre pronto. O 1-1-6-6 dessa via para 2000, que é legal na 013. 2-1-0-3. Salvador, boa tarde, Oceanero 6143, final INS, baixado, travado. Oceanero 6143, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Pista pouso 1-0, 6143. Direto, Olefa. Olefa, muito obrigado, boa noite, 69. Azul 4206, mantém também de ponto de espera que estamos vendo. Tendo ponto de espera, Azul 4206. 4206, condições de agilidade, uma manobra de decolar tão longa autorizada? Afirma, azul 4206. Gente, após a aeronave da Avianca na curtíssima linha, mantém de 4206 agilizando manobra. Gente, posso fazer a aeronave, linha mantém azul 4206. Já estabilizado. Programa 0 com frete final LF, turno 1895. Chanel 1143, solo de 46, liberar a próxima direita via Foxtrot, chame em Salo Salvador, 121, 21. 121, Chanel 1143. Livre, não há tráfego de conhecimento formal, alô, Foxtrot. Nós autorizado decolar, gente, estou no zero. Autorizado decolar, gente, estou no zero, azul 4206, aliás. Torre, Salvador, chão, 3290, vai passando, vai checar. Então, 3290, continua a aproximação, guarde pista livre, embreagem da luz, iniciando a rolagem. 143, Alfa Celeste, Portão 1. Alfa Juliette no portão 1, no Chanel B143. Guarulhos, que correto, 8, chame o controle, frequência 119, décimo 35. Controle 1935, azul 4206, gato. Controle azul 4206, decolou, mantendo o FUCA. 0288. Oxenem 62 01, puxa acionamento, portão 4. Helena 201, autorizado pushback, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 201. Falta 3, 290, levando 6 cores. É 3290, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. 8. É, 0208, 8. Autorizado, Bruno 166, complete final ILS, torre 1895. Salvador, boa tarde, voo 1166 e aliás, aqui no 0, baixar trabalho. Voo 1166, voo autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 12. Tudo vento? Estou. Vento 120 graus, 12 nós. Autorizado, posto, pista no 0, voo 1166. Voo 2712, pushback, finalmente. Ajuda, chame 2, Para o táxi, o Xené 6201, PAB 122, 330, Alcanar, Guarulhos. Xené 201, autorizado táxi, à direita, via táxi Índia, ponto de espera pela 0, torre 118, décima 95, Senegal, na 013. Autorizado táxi, via Índia, via Alfa, ponto de parada no 0, espera no 0, ponto de espera no 3, Xené 0. Azul 2591 no controle. Você Milhas para Coral, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Ajuda 712, autorizado táxi em frente, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto de espera no 0 Torre. 118, décima 9, 5, que é legal, no 0 na 3. Pátio 3, pátio 1, no Índia, 18, 9, 5, ponto de espera da 1027, 10, 12. Cliente do acionamento, chame flashback. Pessoal, 57, 121, 1, 4. Salvador, chame 6201, ponto de espera da 0 ponto. Chame 6201, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 20 graus, 109. Liga alinhamento e decolagem. Desconsidera a chamada. autorizado, piloto 97, chame táxi. Decolado ao 02, chame o controle, frequência 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Aliás, boa tarde, 2792. Controle Salvador, boa tarde, Azul, 2792. 2792, contato radar, suba nível 170, saia da Conde. 170 na Conde, gente, 2792. Controle 119, decimal 35. Na 3897, autorizado, táxi em frente, pátio principal, táxi em Índia, ponto de espera da 90 Torre, 118, desse Manantim, que legal, 903. Passa 201, não passa 200, chama 100. Frequência 1251, antena 3325. Sou Chico, 1-3325, chama 6201 agora. Falou 645, após a passagem do Airbus da TAM, da guarda, autorizado, chama táxi. Decolar pistão 0, vento de 1-0-0 graus com 1-1-9, ajuste o padrão.